Patrese, baile do Patrese, baile do Patrese, baile do Patrese, é bagulho doido. Bora começar! Joga pra cima, joga pra cima, pra cima, pra cima. O baile vai começar, então bora! Toma caqueado, toma, toma caqueado, toma, toma caqueado, toma, toma. Aí se o menino te tiver. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo. Eu pegava teus amigos, pegava teus amigos, pegava teus amigos, pegava teus. É muito tchau, é muito tchau. Bora pra cima, pra cima, pra cima. A culpa é dele, meu irmão, sempre dele. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá... A original! Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá... E o que? E o que? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Que tava tocando aí, já viu, é rock... Desgraçado! Foi do Patrese, que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Alô, Brownie! E aí, Samuca? Tá comigo? Rock doido. Não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando aí. Já viu, é rock doido, bagulho doido. Bagulho doido. Gigante Crocodilo Prime. Aqui tá mais top do estado do Pará, Caribe Show. E o gigante detona. E o baile, e o baile, e o baile. Bora pra cima, pra cima. DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. E o quê? O quê? Aê, aê. O quê? Aê, aê. Vamos lá. Aê, aê. Toma. Aê, aê. Aê, aê. Bruno Vergueira, aí, Brunão. Esse moleque camarada. Vai, vai, vai, ele espera o baile também. Vai, vai, vamos pra cima. Vai, vai, vai, e aí, Brunão? É, é, O Bolacha também, o Bolacha Marinho. O Batata, o Louro. O Edson, tá todo mundo aqui, ó. O 3. Então vai! Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas Putiane, eu vou comer também. Suas amigas Putiane, eu vou comer também. Suas amigas Putiane, eu vou comer. Tá doido, doido! Tu vai sentar! Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Agora toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai. Taqueado, vai. Toma no gigado. Vira, vira. Vidia, ô Maridia. E na patrinha, na patrinha. Taqueado, vai. Vidia, ô Maridia. Aqui comigo também, o empresário Anderson Chagas. Aqui comigo, um abraço do Patrese, garoto. O MN é o Léo Fiel, super âncora. Aí, Léo, tamo junto. O Babalu, a Jéssica. Tá todo mundo aqui no baile. Toma que é o baile, o baile, o baile. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. Gira! Corpo sedutor, foi por isso que o doguinho se encantou. Então vem! Vem e bota aqui na base, vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Chama essa bandida, chama que ela vem. Aponta pra bandida agora, aponta, aponta. Aponta pra ela. Segura. Os cara doido só querem as bandidas. Os cara doido só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Ciane Souza, Dayana também. Aqui, ó. Aponta pra bandida que tá do seu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Toda bandida gosta de pressão. O quê? Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida olha o porre. Pressão depois do a sequência. Sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão. Depois do rock te levo pra minha cama. Puxo teu cabelo, toda bandida ama. E toma bandida, toma bandida, toma bandida, toma bandida. E em nome, em nome, em nome, em nome, em nome, em nome, em nome, em nome. A abelhinha mais famosa do estado do Pará, do meu parceiro empresário Ícaro Carneiro. Ele tá sempre aqui com a gente. Lá vem, lá vem. É Ria Boutique. Do empresário Anderson. Aí, Dieguinho, tamo junto também. Meu parceiro Diego, DJ, esse cara é gente boa. No telão, no telão, no telão. É Ria Boutique. Tô grandão, tô grandão, tô grandão. O bango virou. Saca a praia. O empresário Eric é saca a praia. Onda também. Vamos pra cima. E empresário Eric tá na área também, meu irmão. Aí, Eric, um abraço do Patrício. Tô no baile, no baile, no baile. Juru nas carnes. É Juru nas carnes. Bora, meu gerente Fabrício. É nós, meu irmão. É do setor Juru nas carnes. Vamos nessa. É Juru nas carnes no telão. Gilson Lanches, o lanche mais top da cidade. É Gilson Lanches. vem também, ó. Penélope charmosa. É Penélope no telão. Empresário Olhão do Comércio e Deise Miranda da boutique Penélope Charmosa. Sempre no baile. E propaganda, hein? Tá doido, doido. Barbearia da Vila também no telão. Bora pra cima. Esse Patrese é muita onda, um suspense louco. Posso te empurrar, posso te empurrar, vai. Agora. Posso te empurrar, posso te empurrar. O quê? Posso te empurrar, posso te empurrar. Vamos lá. Posso te empurrar, posso te empurrar. Esse é o Bani mais famoso. Que tá dando o que falar. É o baile do Patrese. É o baile do Patrese. Que tá dando o que falar. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, o Patrese tá tocando e as bandidas rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, como faz caqueado assim, ó. Ricardo Rio. DJ Lindo. Você partiu meu coração. Os moleque pagadão. O Digo. Não o Willy pagadão. É nós, meu irmão. Agora vejam só. Olha o Helder, Maforados. Sempre aqui no Croco. Bora pra cima. Tem fronteira mais tarde, meu irmão. O Elito também na área. Bora já, Jabonês Produções. E as Catas Top. Tomou conta de tudo, vai ver o japonês! Se liga! Bem o tiquinho do meu amor. Agora vejam só, o jogo virou. Como esse mundo gira, como isso não contou. E o quê? Agora vai sofrer na minha mão. Prova do seu desprezo e solidão. O Jackson do Frango! O Rony do Marex. Bora, frango! Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix, meu DJ. Então toma, toma, toma, toma, toma! DJ, bota na pressão. Só vou sair da festa quando eu tiver loucão. É, tá seis. DJ, bota na pressão. Só vou sair da festa. Bora, belisca, bora, belisca! Rapaz, barbearia do boneco fechado. Vai a boutique, meu parceiro empresário Anderson. E aí, boneco, você tá no baile? É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Júnior Santorini, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Pega essa dentada, dentada, dentada. É muita dentada. Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada, dentada, dentada. É dentada. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Olha a minha produção, apaga, mais afiado do que acende, nunca. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Bora, acende, meu, bora, acende. O fogueteiro tá de folga hoje. Bora, Bill, pra cima. Diz que dá mau valor nas gatas top. Né, Bill? Vamos pra cima. E doido. Pra mandar pra minha ex, eu só tenho um recadinho pra mandar pra minha ex. Foi na onda da amiguinha e tu me perdeu. Agora ela tá sentando no que era teu. Tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando. É, tu tá sentando, é desgraçada. Tá sentando, tá sentando. E vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai. Apaga tudo que o show vai começar. Já começou, meu. Apaga tudo que o show vai começar. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. E aí, Predo? Vai, o branquinho também. Começar, vai começar, vai começar, vai começar. Come calarus da banana. Começar. Aqui, ó. Começar. Alô, Melri. E o quê? É o baile do Patrese. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. Bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. Tá ali meu top do Pará. E o quê? Tá ali meu top do Pará. Vamos lá, vai. O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Top DJ do Pará. O top. O top! Tu, tá de cara trancada e... Essa é a música nova do Harrison Lemos. Na banda R15 e a gente detona. Quando soube quem é a minha ex, mas eu... Meu parceiro Digno, dos Abusados também. A dona Lena, do Trevo Esporte. Passou lá. Muito estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no meu Facebook. Valendo Bezerra pra cima, meu irmão do Croco. Agis como seu tio. Boniquinho também. Um abraço, garoto. Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme focar. Alex do Lanche. Você vai me perder. Tá na hora de perder. Alex do Lanche. O passado. Me disse qual foi o pecado. Amor não fica bem. Agires assim. E o quê? Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. Na VR15! E quem é? Vem curtir o baile do Patrese. Sei que você vai gostar. É o top DJ do Pará. Patrese. A galera delira. Oh, meu amor. O Luigi também, Oliveira. O Biruta, o Jefferson. É. Bora, Rigue! Distância o gol de Atalaia na fronteira, meu irmão! Você vai ser minha mulher. Antes nada, agora é diferente. Tudo. O poder. A mãe confiou. Teu pai também. Tantos na fila com grana e bens. BMW, Mercedes. E aí, Daniel? Eu estou sem. Mas vou ter. Baile do Patrese. Pra cima! Então vai! Eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar. Jay Williams! E a sua primeira dama, Sandy! Vou me apresentar. Tava esperando o baile também! Ele também vai é lá da Caribura, meu irmão do setor! Tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Ele é certinho pra casa. Bora, meu top! Bora, meu top! Bora, meu top! DJ do Pará, eu vou curtir. DJ Patrese. Patrese. Patrese. Amor, eu sei que eu falhei bem. Tudo num amor. Amor, eu sei. Cadê o Eric? Cadê o Eric, hein? Mas vamos tentar. Marcelo. Marcelo Gomes, é isso, é? O Jay Loriel. É o de Gaçar, que arrebenta, é Loriel. O Jonas. Yasmin também. Tá, pega o quê? Eu sou de pé. Do Bar do Lisboa. Acho que é bagulho aqui que tá doidando, engraçado. Só mais uma chance. Só mais uma chance. E eu. Eu só te peço. Só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Toma de tapinha, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma de tapinha. Toma de tapinha, vai. E agora estou chorando, meu amor. E quebra esse quadril, vai dançando e vai tremendo. Eu tenho sorte de conhecer. E o quê? Eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. Minha vida, meu amor, eu tenho sorte, você chegou. E o quê? O seu presente que Deus me deu. Te amo tanto, anjo meu. Tenho sorte de te conhecer. Depende de homem pra porra nenhuma. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. E a solteira, solteira, solteira. Só quem tá solteira vai descer até o chão, até o chão, até o chão, até o chão. Empresário também. Até o chão, até o chão. Sul de céu. Homem do celular na cabanagem. Renato Gustavinho, rabetão no chão. Zaga Lucas, rabetão no chão. A galera tudo aqui, no ó. Chão. Rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão. A Ana, chão. Ana Carla, a Beatriz também, e a Ellen. Beijão pra vocês, meninas. Rabetão no chão, fora da deitada. Rabetão no chão, fora da deitada. Rabetão no chão, fora da deitada. Rabetão no chão, fora da deitada. Rabetão no chão. A sequência da dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. De quantos anos você tem? Eita, novinha, tu tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Tá mais como eu ia imaginar. Que no lugar do corpo. Tá tudo bem, meu irmão. Tudo bem. Você tá. Você tá. Aqui no baile do Patrese. Aí, João Oliver. O Yuri também. O Eric. O Jadson. Renan Fernandes. E a família doideira. Paulo Fonteles fechado com o Patrese no baile. Tá na hora. E quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra. Vai quebrando, vai tremendo, vai quebrando, vai tremendo. Tá na hora, meu irmão. Treme esse bumbum, e treme esse bumbum, treme esse bumbum, treme esse bumbum. Aí, Claudinha. Agora, vai. Empurra tudo nela, vai. Sabe o que ela quer? Ela quer dentada, ela quer o quê? Vou empurrando. Eu vou empurrando. Empurra nela, empurra nela, empurra nela, vai! Agora solta! De outeiro, meu irmão. Tá curtindo o baile? E aí, Dedo? Quando penso em ligar pra você, é uma tora malucão. Use todas as formas. Eu não quero criar esperança. Mas não paro de pensar em você. E o que? E o que? Meu casamento foi marcado pra semana. Steve Rey! Esse moleque camarada, pra gente boa! Junto com o Sassá Motema! É, Sassá! Tirar você da minha vida, esquecer que um dia. O quê? Eu já te encontrei. Mas meu coração não quer deixar. Chama por você. É seu nome que ele grita bem alto. Baile do Patrese é bagulho doido. Tá na hora! A galera tava esperando, o Sassá Motema também tava esperando, do churrasco do Sassá. Bora, Sassá, pega a madame, que essa é a hora, pai. Um, dois, três, diga! Da farra também o Buda. Ainda viu o Vinícius? Ricardo Ri! Foi como um ano e um segundo. Gosta a Lorena quando chega nessa parte. Sei que os luz no escuro e o sorriso a flor da pele. Oh, oh, oh, oh, oh, a flor da pele. Oh, oh, oh, oh, oh, a flor da pele. Olha o Biro, Tato! O Thiago da Redley! O Jonathan também, o CDP, galera comigo. E uma maneira. Aí J5300. Oh, oh, oh, oh, Tite. Oh, oh, oh, oh, Tite. E o quê? Me apaixonei ao vê-lo pela primeira vez. Te procurei e nunca mais te encontrei. Desde então sou infeliz. Fui embora, vou me deixar. Não vou gostar assim. Assim! E o quê? Nas tempestades me acalma e és um sonho de prazer. Oh, oh, oh, oh, de prazer. Oh, oh, oh, oh, de prazer. Oh, oh, oh. Um pouco diferente. Vamos nessa. É gigante, é croco, é o baile. Aparece. Prime. Gigante Crocodilo Prime. Não diz assim, ó. Foi tudo sonho que eu vivi. E eu vou te amar. Rony Absoluto e a primeira dama. E o amor é lindo. A Ivanderson e a sua esposa também. Raio de luz. Bora, Bruninho Show. Aqui. Oh, my love. Bem diferente. baile do Patrese. É bagulho doido! Bagulho doido. Patrese, Patrese, o top DJ do Pará. Não posso mais, viver assim. Sem teu amor, sem você aqui. Volte pra mim, não aguento mais. A solidão é tão cruel. E eu, e eu? Estou só. Olha essa galera aí, ó. Tá chegando a vinheta de vocês, viu? Os empresários da Ceasa. Essa galera que eu tenho o maior respeito. É gente boa. Os empresários da Ceasa comigo. Ciane Souza, a Dayana também, Santana. Beijão pra vocês, meninas. Meu amor, sinto com sol. Te quero. Volte logo, não me deixa aqui. Vai dançando, vai dançando no baile, no baile, no baile, no baile, no baile, no baile, no baile, no baile. É o baile do Patrese. Gigante crocodilo. Vem, filha, venha, venha. Chegamos devagar, conquistando o corpo. Bora, Felipe Cadeirante na retaguarda, garoto. Agitando sem parar. Vai até 6 da manhã um bagulho. E a galera no pé do pé. Aonde? Bruno Verdelho. Se é o cara, meu irmão. Tamo junto sempre, moleque. Só quero curtir. Bora, Bruno Verdelho. Muita paz com muito amor. Você tá aqui. Aqui no baile do Patrese. No super pop som. Vamos dançar. Quando a canção toca, as Marias dão show. Chegaram pra ficar, seu coração já conquistou. E é o Chibi. Me apaixonei pelas Marias do pop. Eu me encantei. Demora, Chibi. Mas quando vem, bora, Chibi. Pânico. Equipe. Quero pra banca, papai. Crescendo agora na mídia. Você tá no baile, meu irmão. Já era. Quebra a banca na parada. Vai quebrar a banca do cara, engraçado. E aí, Paulinho Fiel. Fiel do Cru. O Edson também, o Júnior. O Vido Animal. Sempre fechado aqui no baile. Bora, Felipe Cadeirante. Felipe, quem gosta? Felipe, quem gosta? É o baile do Patrese. Do jeito, do jeito! Você não quis entender. Só me fez vez e quando vi você chegar, foi logo querendo você pra mim. Não adianta mais me enganar, a brincadeira vai parar aqui. E aí, nenê? Saca pra eu o telão aí, filho. Por favor. E você é o que eu te peço. É o que eu te peço. Vamos nessa, vamos lá. De pedinho é tudo aquilo que eu sempre imagino. Seu nenê tá aí, tá? E com mau som, tocando fundo forte no meu coração. O que vou fazer sem ter você comigo? Pedindo nas redes sociais. Vamos nessa. Prepara tudo, Thiaguinho, você deixa. Vamos pra cima, meu irmão. Quero te... Alô, Thiaguinho, manda ver. Esse amor foi tudo que eu te dei. Pedos do rock. Alex! Fala, Ricardo Rios! Fala, Lorena! Como é que é? Cadê o Deco, hein? DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. Fala, Vivian Lopes. Beijão pra você, filha. Bruno Verdelho. Bruno Verdelho comigo. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer. Que bem quer. Como foi, não sei, de me entregar. O japonês do uísque, o Maico do uísque. Galera do uísque, a minha equipe do uísque, porra. Cadê o japonês? Bora, japonês! Não vou, juro, não te quero. O top DJ do Pará. Machucou, vamos lá! Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer, que bem quer. Como foi inocente me entregando loucamente, como quis ser tua mulher. Vamos nessa! O Patrese gira. também do o Luigi, porra. O Vip, o Miruta também, o Rick. Tailândia! Viado, vai! Lá vem, porra, aquela que tu chora, ligaçado! É marcando! É o baile do Patrese. Patrese. Você pensou que ficando assim, comprando. Daniel Machis, diretamente do Rio de Janeiro. Direto pro baile, pai. Aqui, ó. Aqui no baile do Patrese. Se não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Vem dançando! No ouvido dela, vai. Top DJ do Pará, DJ Patrese. Como é que é? Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. Bora, Fabrício! É o produtor Fabrício, meu irmão! Caribinho, aqui tá mais top da cidade! Fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Tem um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Vem bailando! Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baiana. Percebendo que eu gosto de bregas e que não bata. Meu amor, venha pra cá. Que deixa de bobagem. Como é que é? Não sou de quem, sou carregador de aparelhagem. Patrese. Vem, vem, balança, vem sacudir e agitar. Dançando sem parar. Então balança! Balança o corpinho, vai pra frente e vai pra trás. Eu vou te levar. O ritmo é quente, a noite é curtição. Tem papudinho, vagabundo e ladrão. As melhores, vai! Tem muita gente chegando de todo lugar. O nosso brega, agora vamos dançar. Esfrega, balança e vem e vá. Ensina! Eu vou te levar. Santos, pra frente, o comandante também. Bom demais. Famitos. Moreninha, ô lourinha, eu vou te levar no embalo desse som. Alô, garçom, não deixa o copo secar. Vai tocar que você vai curtir. Curtir Crocodilo. A banda Sabor Açaí. Então bora! É contagiando a gente. Bora no bregaço que tá na hora. Brega como esse eu nunca vi. Por aqui é o som da banda Sabor Açaí. É diferente pra valer. Sobre o brilho da lua. E aí, Jabonés Produções! É o filho do bebê mais novo! Minha alma, minha sereia, estado estadual, Jabonês. Praia está tão deserta. Tá levando tudo do bebê! Desgraçado! Ai, céu rei, Jabonês! Prepara! Clima tropical. Olha o ciúme do bebê! Cheque de show. É vento tropical. Tropical, manchete de jogo. O Gustavo Dias, o Babalu também, a Jéssica. Tropical, galera comigo. Tem fotos no jornal. Namorei uma sereia, uma sereia. E toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado. Dá um giro na HD. Procura uma aqui, peraí. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. Vovô do Chrome, doidão. Amor, amor, só você me faz chorar. Amor, amor, meu grupo não vai se queimar. Eu te amo. Tá na área, meu irmão. Amor, amor, só você me faz chorar. Amor, amor, como é gostoso te amar. Amor, amor, só você me faz chorar. E o quê? Amor, amor, como é Ricardo Rios. Amor, amor, Bora, só você me faz chorar. Amor, amor, como é gostoso te amar. Diga, meu amor, onde está? Bora, Raios. Um bagulho doido do vale. Parintins do Marabá, seja no Amazonas, do Pará. Volta, meu amor, comigo, vem. De Tucuruí e Santarém. Vem de Macapá, vem de Belém. E que São Miguel lhe diga amém. Amor, amor, só você me faz chorar. Essa música top é essa aqui, ó. Não aguento mais sofrer. Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir. Como é que é? Mas quando acordar, ao ler tudo, vai descobrir que tão distante, muito longe vou estar de você e você de mim. Vai bailando, carinho! Tenho certeza que nem irás lembrar que pra você eu já existi. De que adianta viver de aparências? Fingir para o mundo que tudo está bem. Enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão. No fim você só sabe maltratado o coração. E se na minha ausência você descobrir que me amava e não deu valor. E o quê? Não adianta me procurar. Nem mesmo saber agora! Nem para onde vou. Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. E aí, Marcelo? Tchau, amor. Aqui presente com a gente também. Galera lá do setor do Jururu. Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. baile do Patrese. Meu prague, eu vou cantar, vem aprender, vem a dançar, amor. Eu vou te ensinar. Esse meu prague, eu vou cantar, vem aprender, vem a dançar, amor. Eu vou te ensinar. Então bora! Ei, você, pega minha mão. No meio do salão. Eu vou te ensinar. É um, é dois. Um passinho pra trás, é fácil de aprender. Eu procurar um grande amor, veja onde eu me meti. E o quê? de gastar. E aí, Chibinho? Bora, loura, diaba pra cima! Back in the street, loving and hearing the feeling wind and the love and cross the day. Just run away and forget about everything. São os melhores, bora! You see the pain and we're going down. Love and so good that we're going down. Some people gonna wait. Get on the go and we're better than everything. Used to thinking I'm so easy. Used to say me if you're so. E aí, Ricardo? Tu encosta aí já era, pai, diz que. Bora, Deco! Used to live in many be happy. E aí, Daniel? More believe in many be happy. You're crying now. Fácil, pai. No baile do Patrese. Aqui o brega rola solto até amanhecer. Até seis da manhã o bagulho vai doidando. É o baile do Patrese. É o baile do Patrese. Acelera, acelera, vai. Alô, amor. Vamos curtir isso. Então bora. Sábio também, galera da Monte Alegre lá de Jurunas, aqui presente com a gente. Um abraço aqui do Patrese, garoto. E tamo junto e misturado. Patrese, Patrese. E o quê? By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Chegando também o show da Amanda, é isso, é? Bora, Rosenberg? Traz o detalhe aqui, filho. Diretamente de São Paulo. Tá chegando o show da Amanda também.